Микола Леонтович. Композитор украинянин. Programa de Alexandra Dubova. Микола Леонтович нашел на дня 30 декабря 1877 на алдее де Монастырюк, дистрикту де Браслав, провинция Подилья. Упай Дмитро Феофанович Леонтович era padre, cantava и tocava vários instrumentos musicais: violoncelo, contrabaixo, violino, harmonio и guitarra. Durante algum tempo, dirigiu o coro de seminaristas. A mãe, Maria Iesupimna, era cantora. Conhecia muitas canções ucranianas e ensinou ao filho algumas canções tradicionais. Thank you. A família teve 5 filhos. Nicolás foi o primogênito. Alexander, Victoria, Helena e Maria sucederam-lhe. Nicolás, com seu irmão Alexander e irmãs Maria e Helena, sempre cantaram e tocaram vários instrumentos musicais na infância. Todas as crianças da família tinham talento musical, mas Nicolás superou todas elas. O menino não apenas cantava, mas também conduziam um coro peculiar composto pelos irmãos e irmãs. As primeiras aulas de música foram dadas pelo seu pai. Em 1879, Mikola mudou-se para a aldeia de Cherchim, na qual passou a infância. Teve que seguir a tradição hereditária da família e tornar-se padre. Em 1887, foi matriculado na escola de Minimirov. Estudar nela era muito caro e, em 2 anos, o pai enviou-o para a Escola de Iniciantes Espirituais de Sarhorod, onde os alunos recebiam apoio financeiro total. Em 1892, entrou no Seminário Teológico de Kamenetsky-Podilsky, no qual continuou a aprimorar as suas habilidades no violino, estudou teoria musical, canto coral, alguns instrumentos de sopro e o harmónio. E, como Mykola Lysenko, um famoso compositor ucraniano, de quem Leon Tovich é geralmente considerado sucessor, arranjou melodias folclóricas. Aos 21 anos, organizou uma orquestra sinfónica amadora. Божився, що любить її, над сонце, над місяць, над зорі ясні. Тебе я кохаю, за тебе умру, віддам за кохання. Thank you. servенько просить, кого заче співай. Кого servенько просить, кого заче співай. Я пісню співаю про вірну любов. Я пісню співаю про вірну любов. Співаю, бо грає у жилах щепко. Співаю, бо грає у жилах щепко. Após se formar no Seminário Teológico em 1899, Leontovich quebrou a tradição familiar, recusando tornar-se padre. Começou a trabalhar como professor de canto e de matemática numa escola secundária na aldeia de Chukiv. A música permaneceu entre as suas principais prioridades. Leontovich continuou a fazer arranjos de canções folclóricas. Organizou e dirigiu corais e orquestras amadoras que interpretavam melodias ucranianas e obras de compositores russos e ucranianos. Comprou instrumentos com o seu próprio dinheiro. Em 1901, após entendimentos entre Leontovich e os administradores da escola, obteve um cargo de professor na Faculdade Teológica em Tiviriv, instruindo alunos em música sacra e caligrafia. Trabalhou com o coro e coordenou a orquestra amadora da instituição, elaborando arranjos de canções tradicionais e composições originais, para além das obras religiosas habituais do repertório dos coristas. Reuniu a primeira coleção de canções de Podília. No ano seguinte, mudou-se para Vinitsa, onde conseguiu um emprego como professor na Universidade de Professores da Igreja. Em março, casou-se com Cláudia Foropotivna Zotovich, tendo logo no primeiro ano uma filha, Anina. Mais tarde, nasceu uma segunda menina chamada Yevgenia. Em 1903, publicou a segunda coleção de canções de Podília, que dedicou a Mykola Lesenko. Como aluno externo, frequentou aulas no coro da Capela da Corte de São Petersburgo durante 1903 e 1904. Assistiu a palestras e estudou teoria musical, harmonia, polifonia e interpretação coral. Obteve o seu diploma de mestre de coro da Igreja. Em 1904, Leontovich deixou Podília e mudou-se para a região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde conseguiu um emprego como professor de canto e música numa escola para filhos de ferroviários, em Grishino, hoje Pokrovsk, na Ucrânia, uma cidade ferroviária na região de Donetsk. Também aqui organizou um coro de trabalhadores, os quais entoavam arranjos de canções tradicionais ucranianas, judaicas, arménias, russas e polacas. Criou uma pequena orquestra para acompanhar os solistas e preparou um repertório de obras dos compositores ucranianos Mykola Lysenko e Petro Nitschinsky. Durante a Revolução Russa de 1905, um coro de trabalhadores apresentou-se em manifestações contra a monarquia russa. A atividade de Leontovich causou fricção no relacionamento com as autoridades e, na primavera de 1908, foi forçado a deixar o seu posto e regressar a Podília, em Tulchin, onde lecionou música e canto na escola feminina diocesana para as filhas dos padres da aldeia. Música

desenvolveu uma amizade duradoura com o compositor Kirill Ostasenko, aluno de Mykola Lysenko. O coro de Leontovich interpretou obras dos compositores russos Mikhail Glinka, Alexei Vrostovsky e Piotr Ilyich Tchaikovsky, bem como composições de Ostasenko, Lysenko e Nijinsky. A partir de 1909, por recomendação de Sergei Teniev, Leontovich estudou esporadicamente com o musicólogo Boleslav Yavorsky, em Kiev e Moscou, até 1914. Envolvido no contexto do teatro musical em Tulchin, assumiu o comando da ramificação local da Prosvita, uma sociedade cujo desígnio era preservar e desenvolver a cultura, a educação e a ciência ucranianas, criada no século XIX. Em 1914, Stasenko convenceu Leontovich a ter a sua música tocada pelo coro estudantil da Universidade de Kiev, sob a liderança de Alexandra Koshets. Em dezembro de 1916, a apresentação do seu arranjo de Shishedrak foi muito apreciado entre os melómanos de Kiev. Durante a Revolução de Outubro e o estabelecimento da República Popular da Ucrânia em 1918, Leontovich instalou-se em sua família em Kiev, onde desempenhou funções como maestro e compositor. Várias das suas peças ganharam popularidade entre grupos profissionais e amadores, adicionando-as aos seus repertórios. Após a chegada dos bolcheviques, Leontovich trabalhou no Comitê de Música do Comissariado do Povo para a Educação e lecionou no Instituto de Música e Drama. Com o compositor e maestro Yevhori Vryovka, foi contratado para produzir cursos de educação pré-escolar e organizar grupos corais. Durante este período, ensinou regência coral no Conservatório de Kiev e deu aulas no Instituto de Música e Drama Mykola Lysenko. Participou na fundação da Capela República Ucraniana, da qual foi comissário. Quando a cidade de Kiev foi capturada pelo Exército Branco, as tropas anti-bolcheviques, a 31 de agosto de 1919, as autoridades começaram a perseguir os intelectuais ucranianos. Para evitar ser preso, Leontovich foi forçado a fugir para Tulchin. Thank you. criou a primeira escola de música nesta cidade e começou a trabalhar numa ópera, A Páscoa da Ninfa de Água, baseada numa narrativa de Boris Yeltsenko e libreto de Nadia Tanachevich. No final de 1920 tinha terminado o primeiro dos três atos, mas foi assassinado antes que pudesse completar a ópera. Счастливі убогі духом, от їх є царство небесне. Щасливі ті, що плачуть, бо вони втішаться. Щасливі тихі, бо вони опанують землю. Щасливі ті, що жадають правди, як їжі та пиття. Вони задовольняться. Щасливі милостиві, бо вони помилувані будуть. Thank you. спасіння душ наших, Господи, ми помолимось. Господи, помилуй. За спокій усього світу, за добрий стан святих Божих церков та за з'єднання всіх, Господи, ми помолимось. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господи, ми виделечка не здіняли. Матінка розпитує, Mykola Leontovich foi assassinado por um agente soviético em 1921. De acordo com os relatos oficiais, foi baleado por um ladrão, mas sabe-se hoje que foi morto por um agente da polícia secreta soviética, a Tcheca, chamado Afanasy Grichenko. Durante a noite, de 22 para 23 de janeiro de 1921, Leontovich estava com a sua família nas férias de Natal na vila de Markovka. Grichenko, dizendo que estava a viajar em missão governamental, mostrou os seus documentos oficiais e pediu para passar a noite na casa do pai de Leontovich. Como a casa tinha apenas dois quartos, Leontovich e Grichenko partilharam a mesma divisão. Ao amanhecer, o agente da Tcheca roubou a família e disparou contra o compositor. Em poucas horas, Leontovich morreu por perda de sangue. Tentativas de completar e editar a ópera foram feitas pelo compositor ucraniano Mikhailo Verikhinsky. Os compatriotas Miroslav Skorik e Diodor Bobir colaboraram respectivamente na música e no libreto para transformar esta ópera inacabada numa opereta de um ato, cuja versão estreou em 1977 no Teatro da Ópera e Ballet Estatal de Kiev, 100 anos após o nascimento de Leontovich. Thank you. Thank you. Oh, compositor não teve a oportunidade de testemunhar o reconhecimento mundial da sua obra. No entanto, Xaxedra continua a ser uma peça muito conhecida e uma ferramenta poderosa da diplomacia cultural ucraniana. Lantovich compôs mais de 150 composições corais, geralmente inspiradas em canções folclóricas ucranianas. Ao contrário das suas composições baseadas em poesia e temas folclóricos, que foram muito interpretadas ao longo do século XX, a sua música sacra foi proibida na União Soviética, não sendo, por isso, muito conhecida. Na liturgia de São João Crisóstomo, cantada à capela, com o coro e solista, apresentada pela primeira vez na Catedral de Mykolaiv, em 1919, o compositor sintetizou estilos religiosos e folclóricos. A peça é considerada um marco no desenvolvimento da música sacra ucraniana, incorporando a língua ucraniana e não o eslavo eclesiástico. As suas peças corais, arranjos de canções folclóricas ucranianas, constituem a fundação da herança musical de Leontovich, sendo inigualáveis até aos dias atuais e entoadas por todos os coros ucranianos, tanto na Ucrânia quanto na diáspora. Inspirado nas melodias do povo, reinterpretou-as artisticamente, proporcionando-lhes uma sonoridade singular. Este programa teve locução de Alexandre de Bova e João Soares Santos. Realização de Alexandre de Bova.